e o Pateta deu um abraço no barão. Vamos comigo, safado, não adianta tremer. Vou te levar pra quebrada pra você conhecer a maldade, a miséria que você construiu. Te tirei do teu conforto, a segurança nem viu. Agora chora, lamenta, implora pela vida. Cadê o seu santo, a sua esposa mentida? Nada disso te salva, seu conforto, seu luxo. A mente pede sangue e a faca no seu bucho. Você me deu motivo de sobra pra roubar, tirar sua paz e te perturbar. A imagem do mal refletida no espelho, estilo cobrador que faz o chão ficar vermelho. O sangue do safado que torce pelo meu final, quer me ver arrebentado, mas hoje você é a caça. Eu sou um caçador, um maluco sanguinário que você tem pavor. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo mais chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo mais chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar. De sua mãe chorar, doutor, do que a minha. Pra quem vive na função da vida bandida, pra quem entra de escopeta, invade a agência bancária ou estoura o boy. Se reagir, vazio na cara pro cuzão que condena na ação, fica quietinho. Com medo favelado de tocar preta, apertar o gatilho. Na fita do sequestro, a cena é de violência, do domínio da mansão. Pra tristeza de quem condena, eu sou um fascinador assim chamado. E eu tô ligado, mas o empresário liga o alarme mesmo. Assim não tá sossegado, investimento errado, consequência dramática. Favela mais miséria e boy com a cara esfacelada. A elite egoísta só serve de combustível pra correr atrás do meu orgulho. Se eu saio dessa vivo, não deixo minha mãe de luto. Você quis assim, motivo pra mim ser piedoso até o fim. Agora a culpa é minha, fui recrutado pela pobreza. Seu desprezo, a covardia. O boy tá desfilando de carro importado e vidro fumê. Se torna presa fácil pro moleque que na esquina não tem o que comer. Só sou consequência de um sistema doente. O que na favela joga o crack, o armamento e acende o pavio. Pra contagem de corpo no instituto médico legal, fuzilado a queimar roupa, capa de jornal. Cena macabra que a burguesa insiste em não ver. Só vai me dar razão quando o marido no cativeiro morrer. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo pra chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo pra chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar. Mas aqui no cativeiro o pitbull não late. Só contato com a família querendo o resgate. A vida do barão quanto vale será? Vou pensar numa cota pra negociar. O dinheiro, um adianto pra mim e pros meus parceiros. Lucrando com seu sangue, se pá com seu enterro. Sem nenhum PM, bancando de herói. Se não é bala no peito, pode crer que dói. A polícia te sequestra acompanhando o caso, querendo a recompensa, minha cabeça no mato. A imprensa tá maluca, querendo a notícia. A morte do bandido, outro ponto pra polícia. Quem sequestra não tem medo, não teme com a morte. Entope a matraca e conta com a sorte. Se pá vai pra mansão, sem pensar na consequência. Ou espera a vadia na saída da agência. Só que nesse caso, só vale o resgate. Um pouco de dinheiro pela vida do covarde que já se borrou. Diante da quadrada até parece uma cadela gritando assustada. Se tudo correr bem, todo mundo se convida. Mas se pisar em falso, essa é sua despedida. Hoje infelizmente nem sempre a cena é bela. No final o coitadinho não acena na janela. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo mais chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo mais chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar. A elite se pergunta por que violência acontece, tentar na chuva se molhar. Assim aprendeu moleque sem família, sem comida, pede esmola na avenida. Viciado em droga o dia inteiro, tirando pira pra desnortear a realidade, sistema falido, onde a justiça é cega e não condena um ladrão rico. É só o viciado, podre no mato, que causa notícia e vira espanto. Pai de família desnorteado, que armado invade o banco. Aciona, está de alerta, pois a favela tá revoltada. É empresário de gravata, palavra do maloqueiro, sem tudo e granada pra matar ou morrer, meteu os canos pra se manter. Toda sequela da sociedade, oprimida, sem ter o que fazer. Investir na proteção pra dar motivo pra ladrão, te afastar do seu conforto e enterrar seu corpo no chão. Quero dinheiro, pois eu preciso, não é por menos. É só mais um contato com a família, marcar o horário pra dar o acerto. Pois eu tô com a sua vida bem na palma da minha mão. Se não cumprir minhas ordens, eu mando um pedaço pra sua mansão. O prego não vê, faz questão de não crer. Desbaratina a minha ideia e diz não me entender. Só estimula o governo a fechar os olhos do inocente. Sem estrutura, sem rumo, apostar no presidente. Eu canto crime por questão de ideologia. Eu vi na mansão o corpo no chão, contigo na barriga. Eu vi a Patricinha rica apreendida com 50 gramas de cocaína. Se pá questão de minutos pra dar liberação da delegacia. Injustiça, punição é só pro mano que não tem nada na vida. Não cursa faculdade, tá sem cultura na periferia. Atirador, tá de campana, de olho atento no movimento. Na espera do meu vacilo pra atingir um tiro no peito. Só quer mais um defunto, ladrão a menos pra incomodar. Se pá virar medalha pra gloriosa polícia do Paraná. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo o boy chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar, que é pavor o tempo inteiro. Esqueça sua mansão, seja bem-vindo ao cativeiro. Calibre verbal, fascinor MC, fazendo o boy chorar e a favela aplaudir. Pode se preparar.